Seu olhar pleno em seu lugar sempre me faz lembrar. Estou tão só. Rasga a garganta, grito sem esperança de te alcançar. Você não me vê porque parece não perceber o meu choro nu ao anoitecer. Você não me porto louca e fico até.